gosto do Roberto Justus. Imagens, por favor. Eu gosto dele porque ele tem programa de emprego. Ele faz as pessoas serem trabalhadoras. Eu gosto do Roberto Justus. Ele é um cara justo. Ele é um cara que não tem medo de nada. Ele é um investidor, um administrador, publicitário, empresário e apresentador de televisão brasileiro. É charme do grupo Newcom, que é uma holding agência YIR, Free Brasil, Wonderman, VML e Red Food, a empresa Ação Tecnologia. Um reality show sobre relacionamento lá no tempo, um casal famoso que convive confinado em uma casa. Roberto Justus, Roberto Luiz Justus. Ele tem 4 filhos, é publicitário, apresentador, ele usa terno, tem cabelo cinza, ele é branco, ele é Roberto Justus, Roberto Justus de Pedro Wallace.